tão triste. Tive logo um pressentimento. Logo depressa eu pensei em você, que uma carta fosse me escrever. Tão logo assim que eu pensei, uma carta me apareceu. O carteiro comigo brincou. É uma carta de seu grande amor. Fiquei tão emocionado, fui abrindo pra poder saber se ainda era com muito amor que a mim escrevi outra vez. Bruscamente ela escreveu-me que de mim já havia esquecido, que eu pudesse também me esquecer, pois amava outro alguém escondido. Eu fiquei tão triste no meio da frase, sem saber o motivo. Ah, meus olhos choraram de saudades de você.